espero que vocês gostem. Clima forte, a casa tá. Chegou inusitado, que passou o tempo calado. Eu disse clima forte, a casa tá. Só que eu tinha parado, só uma pedra no sapato, então. Clima forte, a casa tá. Para o mundo me destaco com orgulho. Século XXI, viajantes do futuro. Eu vou fazendo a minha parte, procriando eu faço arte. Futurismo nordestino, competência de verdade. Diferente, excedente, do estilo. Clima quente, consciente, extremamente. Domino completamente o conteúdo. É essência, experiência. Nunca caio em decadência, progredi. Aqui eu tenho inovação, revolução. Se cair com tradição, ser bizarro no outro mundo, causando superstição. Preciso ser direto em breve, na disputa quem se atreve. Rima com FDC. Deus ajuda quem merece, quem faz jus. Ele é a luz, FDC é quem conduz. Verso livre é quem produz e só quem julga. É Jesus que deu um dom, logo imagina os caras que contamina. Cultura nordestina, ciência que contagia. Clima forte, a casa cai. Do gueto nunca calou, esse é meu flow. Entre rimas e batuques, salve, salve a nação. Meu frevo é centenário, no baião sou Gonzagão. Pernambuco é imortal, que mundo moderno pra muitos medieval. Vejo canhões, vejo carrões, vejo também contradições. Lampiões, casarões, eterna morada de ladrões. Eu vi, eu sei, USA querendo o mundo dominar. Mas sei, posso ver, um dia vamos vencer. Eu disse sei, posso ver, pacifistas no poder. No meu verso tem o sangue da nação nordestina. Morte e vida severina é o que me inspira. Manifestações, guerra palestina. Eu levo na levada, no corpo, na embolada. No repente, de repente, como na vida, também posso improvisar, improvisar, improvisar. Em primeira audição, clima forte, a casa cai. Skill 15% cancer training, para o album wheel. 5% pleasure, 50% rain, and 100% reason to remember the name. It's just 10% luck, 20% skill, 15% cancer training, para o album wheel. 5% pleasure, 50% rain, and 100% reason to remember the name. In my fortune as a Em primeira audição, uma nova melodia que eu fiz, espero que vocês gostem.